Puma 228, acende identificação, autorizado via Mari para 050. Via Mari, já foi. Número 3, mantém a chegada. Controle instalador 198. 198 com controle, bom 098, bom dia. Boa noite aí. Controle, boa noite, bom 098, decola Puka, depara nessa escuta. 098, contato radar, suba via Puka para 370. Via Puka 370, 098. Zero meia dois, acende identificação, autorizado via mar e desça para 060, ajuste no 04. Gol 1172, autorizado ILS, ajuste no 04, reporte estabilizado. No 04, chamarão estabilizado, obrigado, 1172. 072, desce para 2 no 3, número 2 autorizado em LS, reporte estabilizado no 0 no 4. Estabilizado, 2 Bom, 098, chame centro Recife 12685. 2005, 098. Bom, 228, após Mari, Reiduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS número 3. Após Mari, Duna 2000, autorizado LS, ficou 1-2-2-8. Mais um, acendo identificação, desce via Bonf para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Mais 72, tráfego da companhia frente, mais de milhas com 170. Chegou no 1-1-7-2. 1-1-7-2, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. Depois está 5, ligado, para daqui a pouco, 7-2. Torre, bom dia, tipo, boa noite, 1-1-7-2, está passando a Duna? 1-1-7-2, posto autorizado, pistola 0, vento 1-2-0, grau 089. Teve bom 1-0, obrigado, 1-1-7-2. Azul 4062, após Mari, autorizado Duna, desça 2000, autorizado LS. Mari Duna, 2000 LS, Azul 4062. Bom, 972, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. Salvador, gol 1972. Gol 972, continue a aproximação, vale autorização de pouso. 72. Salão 2L, libera direito, 2-1-1, Paulo. 2-1-1, obrigado. Paulo, muito boa noite, qual o número você se livrou? 72 Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-2. 228, chame a torre em 198, decimal 95. Torre 195, boa. Torre boa, é 1228, passou Duna. Plano 228, continua aproximação, verticalização de ponto. Guardando. Dois, fala os dois, três, libera a direita, mas eu não uso falso. Dois, um, um, fala, gol. Uno, nove, três. Dois, um, um, nove, três. Juliette Porto Alegre. Bruno 228, posto autorizado pista 1-0, ventou no 1-0 graus, 1-0-9. Depois, Bruno 228. 32, Salão 2000, libera a direita, 211, Salão. 211, boa. Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette, portal 07, gol 1-2-2-2. Livre pouso 4-0-6-2. Então, O 062 falou 3-0, libera direito, 2-1-1. Libera direito, 2-1-1, obrigado. localizador e então, tampo Campo Visto, 732, Transiona. 732-91, complete na LF, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 32, Transiona, uma boa. Boa. Salvador, uma boa noite. Até 3891, estabilizado o X-Ray, passando, né? 3891, posto autorizado, sistema 0, vento 1-1, 0 grau, 089. Ciente, livre pouso não, 0, corrige, passou, a gente encerra aqui. Ciente. Livre pouso então, né, posto 3891. Pouso autorizado, pista no zero, 1-1-0 grau, 089. Gente, obrigado. Avião Sola 37, controle de Sola 211. Sola agora 21, da 38, Dona Aviona. Salvador, boa noite, 3891. 3891, Alfa Juliette, remota 14, Pátio 1. Alô, chão. Salvador Elba, Bravo 024. Prossiga. Produtor, você me informar qual é a feira para hoje? Confirme. Feira para hoje. Qual a rota? Aerovia? Confirme. É para 44. Operação de Lube. Desculpa? Momo, saída Momo. De Lube, transição. Delta Índia, Lima, uniforme Bravo, transição. Boa noite, 08062, no bloqueio de Salvador, cruzão 70 para 160. 08062, vista para 4.010, ajuste no 014. Positivo para 4.010, 08062, informa com alternando devido à emergência médica. Entendi. Obrigado. Vai efetuar uma órbita para perder altitude aqui. Salve, o 024. Prossiga. Vamos, qual é a transição, por favor? De Lube, transição de Lube, Delta Índia, Lima e uniforme Bravo. Isso, muito obrigado. E mantenha a meia dúzia de mil para terminar o alojamento. Permeador, ao seu critério, informe o término para início de operação. Ok, obrigado. Informa, vai descer até meia dúzia de mil para terminar o alojamento aqui. Certo. Tan 8062? Tan 8062, professor, né? Poderíamos efetuar uma ou duas órbitas aqui sobre pitch para alijarmos o combustível? Evitaríamos ir para cima da cidade. Tan 8062, informa que a pista em uso é 1-0. Positivo. É, apenas precisaríamos de uma área, gostaríamos de ficar fora da área da cidade aqui para fazer o alijamento. A senhora teria uma outra posição aqui em cima do mar para que a gente fizesse o alijamento? Sim, 8062, conhece a posição Itape? Itape, só um segundo. Estado fica na chuva da Maria. Então 8062. Positivo, entrou a 270, fica a 37 milhas, hein? Afirma. Ok, estamos seguindo para lá. Formation Charlie, Stand by 4, Portugal 024. Have Charlie in mind, Portugal 024. Portugal 024, are you ready to copy? Ready to copy, Portugal 024, go ahead. Portugal 024, clear to Lima for Papa Patango via flight plan route at level 390. After takeoff from runway 10, left turn on Momo departure and Gibbet transition. Frequency also the departure 119.8. Squawk 5117 in Portugal 024. Clear to Lima, Papa Tango via pipeline route, flight level 390, runway 10, left turn, Momo, position Getty, frequency 119.8, squawk 5117 at Portugal 024. Feedback is correct, Portugal 024, I'm so sorry. The approach control has just requested me to change your departure. It's not anymore Momo Gibbet, it's Momo departure and D-loop position. Delta India Lima Uniform Bravo position, D-loop position. Momo D-loop position, copy Portugal 024, obrigado. Correct, call me ready for push and start, Portugal 024. Mudo way, Portugal 024. as retrações a partir de TAP para